vez vem seu olhar, me dá vontade de te domar. Posso farejar seu corpo quente, querendo amar. Da loucura do desejo desse amor. Da loucura do desejo desse amor.